Poema do 7 a 1. Vou-me embora pra Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá faço a copa que eu quero, na grama que escolherei. Vou-me embora pra Passárgada, pra fazer meu povo feliz. Lá eu humilho com meu jogo de cintura, de tal modo excelente que a fúria, a roja de Espanha, com Del Bosque, Iniesta e suplentes, veio a ser goleada pela gente na final de 2013. Em Passárgada tem tudo, lá não joga alemão. Tem um zagueiro seguro, meio campo de campeão. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, lá sou amigo do rei, ganharei a copa que eu quero, na grama que escolherei. Vou-me embora pra Passárgada. Chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Chama! Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela goleada que a gente leva da vida, aquelas notícias que são como gols da Alemanha na nossa retaguarda, né? A gente leva, parece até que não aprende, impressionante. Vamos dar início ao nosso show de horrores aqui da semana? Vamos lá, porque já tem escanteio para a Alemanha. 1. É uma semifinal, escanteio cobrado na ponta direita, ele pula para a área, emendado, entrou, Müller, da Alemanha, sem marcação ele botou a bola no barbante. E num país sério, os dirigentes da mineradora cuja barragem rompeu, provocou pelo menos 9 mortes e inundou com rejeitos a região histórica de Mariana, em Minas Gerais, certamente estariam presos e com todos os bens embargados. Mas aqui, como é Brasil, né, veja só, após o silêncio inicial até houve alguma reação, o anúncio de uma multa de 250 milhões de reais, que sabe-se lá se um dia será paga, mas sabe o que mais chama atenção? Movimentos de apoio à mineradora e até criação da hashtag Somos Todos Samarco nas redes sociais. Aí não tem 7-1 que dê conta, né? É goleada pra mais de 1.000. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou e entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, marca o segundo. Pense bem antes de reclamar do Bolsa Família, viu? É sério. Não que eu esteja dizendo que eu seja a favor, mas olha só, no orçamento do ano que vem, mesmo que sofra cortes, o Bolsa Família deve custar cerca de 22 bilhões de reais para os cofres da União. Enquanto isso, os programas da ironicamente apelidada Bolsa Empresário, com mais de 70 regimes de desonerações e isenções a setores que, conforme análise do próprio governo, nem precisariam tanto assim, devem custar aos cofres públicos somente 282 bilhões de reais em perda de arrecadação, o que equivale inclusive a 4,93% do Produto Interno Bruto, um recorde histórico. Nunca antes na história deste país. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E o Brasil é mesmo um país generoso, com pessoas cordiais e hospitaleiras. Lembra do juiz carioca que foi flagrado dirigindo o Porsche apreendido do empresário Ike Batista? Pois é, ele foi punido. E punido com qual pena? Com a segunda mais rigorosa. E sabe que pena é essa? Aposentadoria compulsória. Eu não sei se eu sou burro ou o quê, mas o cara foi aposentado. Vai receber como juiz aposentado pelo tempo que contribuiu? Enfim, já pensou se isso valesse aí pra todo mundo? É melhor nem pensar, né? 4 gol da Alemanha. 4. Meu procurou, atirou, entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. E se você ficou envergonhado com a denúncia contra o deputado estadual Gilberto Ribeiro, que é suspeito de ficar com parte dos salários dos funcionários de seu gabinete, olha, quanto mais a gente puxa, mais sujeira sai dessa fossa. O blog Caixa Zero, do jornal Gazeta do Povo, revelou que o estado do Paraná é nada mais nada menos que o campeão nacional de denúncias de desvios de verbas dos gabinetes parlamentares. Das duas, uma: ou aqui o pessoal denuncia mais, ou tem dinheiro pegando o caminho errado mesmo, hein? Você ainda fala de Maranhão, Alagoas? Aqui não tem gato de Ipanema não, né? Só bicho do Paraná. 5. De novo fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E já reparou que tem dinheiro sobrando no bolso de todo mundo, menos no de quem trabalha o mês inteiro e anda dentro da lei? Pois é, né? Brasil, o país dos espertos, o país da roubalheira. O José Maria Marinhas, presidente da CBF e do Comitê Organizador da Copa do Mundo, que está em prisão domiciliar com vista para o Central Park, em Nova York. Olha, ele está sendo acusado de ter recebido mais de 6 milhões de reais para organizar a Copa no Brasil. Nenhum problema, né? Um trabalhador qualificado, ele precisa ser bem remunerado, mas o detalhe é que esse valor todo aí, desse valor, segundo a Folha de São Paulo, apenas uma parte menor teria sido declarada. Enfim, pode vir, Alemanha, pode vir! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha. E na semana em que ficamos chocados com a notícia de que Curitiba, outrora a capital verde do Brasil, tem apenas 1% de sua área florestal original preservada e acaba sendo a pior capital do sul do Brasil nesse quesito, outra notícia ambiental acaba sendo um gol da Alemanha no nosso meio ambiente. O governo do Paraná desobrigou 120 mil proprietários rurais da recuperação de áreas que foram desmatadas, abrindo brechas para que até decisões judiciais anteriores não sejam cumpridas. Em compensação, o governo anunciou que está preparando o programa de recomposição de vegetação nativa, que seria uma espécie de incentivo ao proprietário de terra. E parece que a goleada não para, né? 7. Olha a descida, o chutão entrou. Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0. Já falei disso hoje aqui no programa e não tem como deixar fora da lista do 7-1, porque isso aqui é um gol de placa no lombo do iguaçuense, né? O fim da integração no transporte coletivo para quem paga em dinheiro, já a partir do próximo domingo que vem, dia 22, para trocar de ônibus sem pagar uma segunda passagem, o passageiro será obrigado a usar o cartão único. No terminal, os embarques não serão mais pelas portas de trás, serão todos pela porta da frente, ou seja, demorando ainda mais o tempo de parada e o tempo que você fica suando dentro do ônibus, já que ônibus com ar-condicionado, né? Só nas promessas de campanha até agora. Já pintamos o set da Alemanha, vamos agora ao gol do Brasil. Ufa! 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo. Gol do Brasil e também do Paraguai, vindo da usina de Itaipu. A hidrelétrica atingiu na manhã de quinta-feira a produção acumulada de 2 bilhões e 300 milhões de megawatts hora. Marca que vai demorar ainda bastante tempo para ser alcançada por outras usinas, já que a segunda colocada está só 1 bilhão de megawatts atrás. Essa energia produzida desde 1984 seria possível para abastecer o mundo todo por 38 dias e 10 horas e também uma cidade como Foz do Iguaçu por mais de 600 anos. Itaipu responde atualmente por 17% de toda a energia elétrica consumida no Brasil e mais de 75% da energia utilizada no Paraguai. E tem notícia boa também vinda do Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso protocolado pela defesa do ex-deputado paranaense Luiz Fernando Ribas Carne, que deve mesmo ir a júri popular em janeiro de 2016 sob acusação de duplo homicídio no acidente de trânsito ocorrido em maio de 2009 em Curitiba, resultando na morte dos jovens Gilmar de Souza Iared e Carlos Murilo de Almeida, que estavam no carro atingido. O porteiro do restaurante onde Carne Filho estava antes de sair dirigindo deu depoimento dizendo que o ex-deputado deixou o local alcoolizado. A defesa do parlamentar nega e afirma que lutará para provar a inocência do cliente. Menos mal, né? Independente do resultado do julgamento, ver um ex-deputado no país da impunidade tendo que realmente enfrentar o banco dos réus não deixa de ser uma notícia esperançadora.